Para isso, precisamos alinhá-las. Uma tarefa nem sempre fácil, pois os textos podem ser fragmentários, estar misturados ou ter comprimentos desiguais. Um computador é de grande ajuda quando a dificuldade é grande, mas não precisamos disso para alinhar os dois primeiros versos do prólogo geral de Chaucer. Realcei neles os 14 pontos onde os manuscritos discordam. Dois lugares, o segundo e o quinto, têm três variantes em vez de duas. Há no total, portanto, 16 diferenças. Depois de compilar uma lista de diferenças, devemos calcular que árvore as explica melhor. Há muitos modos de fazer isso e todos podem ser usados tanto para os animais como para os textos literários. O mais simples é agrupar os textos segundo a semelhança geral. Isso se faz geralmente com base em alguma variante do método que descrevo a seguir. Primeiro, localizamos o par de textos mais semelhante. Em seguida, consideramos esse par como um único texto médio e o colocamos ao lado dos textos remanescentes enquanto procuramos pelo próximo por mais semelhantes. E assim prosseguimos, formando sucessivos grupos encaixados até termos construído uma árvore de parentesco. Esses tipos de técnicas, das quais uma das mais comuns é conhecida como neighbor joining, junção de vizinhos, são de cálculo rápido, mas não incorporam a lógica do processo evolutivo. São puramente medidas de semelhança. Por essa razão, a escola cladista de taxonomia, que tem alicerces profundos na biologia evolutiva, ainda que nem todos os seus membros se deem conta disso, prefere outros métodos, dos quais o primeiro a ser concebido foi o da parcimônia. Parcimônia, como vimos em O Conto do Orangotango, significa aqui economia de explicação. Na evolução, quer de animais, quer de manuscritos, a explicação mais parcimoniosa é a que postula a menor quantidade de mudança evolutiva. Se dois textos têm uma característica em comum, a explicação parcimoniosa é que eles herdaram juntos essa característica de um ancestral comum e não que a característica evoluiu independentemente em cada um deles. Isso está muito longe de ser uma regra invariável, mas pelo menos é mais provável que seja verdade do que o seu oposto. O método da parcimônia, ao menos em princípio, examina todas as árvores possíveis e escolhe a que minimiza a quantidade de mudanças. Na hora de escolher as árvores segundo a parcimônia, certos tipos de diferença não nos podem ajudar. Diferenças exclusivas de um único manuscrito ou de uma única espécie de animal não são informativas. O método neighbor joining faz uso delas, mas o da parcimônia desconsidera-as totalmente. A parcimônia baseia-se em mudanças informativas, as comuns a mais de um manuscrito. A árvore preferida é que usa os ascendentes comuns para explicar o maior número possível de diferenças informativas. Em nossos versos chaucerianos, há cinco diferenças informativas a serem explicadas. Quatro delas dividem os manuscritos em British Library mais Egerton versus Christchurch mais Hengelhardt. Essas são as diferenças realçadas pela primeira, terceira, sétima e oitava linhas verticais pretas. A quinta diferença, a barra oblíqua realçada pela 12ª linha cinza divide o manuscrito de outro modo. British Library mais Hengelhardt versus Christchurch mais Egerton. Essas divisões são conflitantes entre si. Não podemos traçar nenhuma árvore na qual cada mudança ocorre uma única vez. O melhor que podemos fazer é construir a árvore abaixo. Ela minimiza o conflito requerendo apenas que a barra apareça ou desapareça duas vezes. Na verdade, nesse caso, não tenho muita confiança em nossa suposição. Convergências ou reversões são comuns em textos, especialmente quando o sentido do verso não muda. Um escriba medieval poderia não ter grandes escrúpulos de alterar a grafia e menos ainda de inserir ou remover um sinal de pontuação com uma barra. Melhores indicadores de parentesco seriam mudanças como a reordenação de palavras. Os equivalentes genéticos são as mudanças genômicas raras, eventos como grandes inserções, deleções ou duplicações de DNA. Podemos reconhecê-los explicitamente, atribuindo mais ou menos peso a diferentes tipos de mudança. Mudanças que sabiamente são comuns ou não confiáveis recebem peso menor quando computamos mudanças extras. Mudanças que sabiamente são raras ou são indicadores confiáveis de parentesco recebem peso maior. Um peso elevado em uma mudança significa que fazemos mais questão de não contá-la duplamente. Assim, a árvore mais parcimoniosa é a que tiver o peso global menor. O método da parcimônia é muito usado para encontrar árvores evolutivas. Mas se as convergências ou reversões forem comuns, como ocorre com muitas sequências de DNA e com nossos textos chausserianos, a parcimônia pode ser enganosa. É o famigerado bicho-papão conhecido como atração de ramo longo. Vejamos o que isso significa. Os cladogramas, enraizados ou não, informam apenas a ordem das ramificações. Os filogramas, ou árvores filogenéticas, do grego filon, igual a raça, tribo, classe, são semelhantes, mas também usam o comprimento dos ramos para transmitir informação. Tipicamente, o comprimento dos ramos representa distância evolutiva. Ramos longos indicam muita mudança, ramos curtos, pouca. O primeiro verso dos Canterbury Tales resulta no seguinte filograma. Christchurch, 1, mudança. Edgerton, 2, mudança. British Library, 3, mudanças. Hengert, 0, mudanças. Neste filograma, os ramos não diferem tanto no comprimento. Mas imagine o que aconteceria se dois dos manuscritos mudassem muito em comparação com os outros dois. Os ramos conducentes àquele seriam representados por traços muito longos, e uma proporção das mudanças não seria única. Elas, por acaso, seriam idênticas à mudança em outros pontos da árvore, mas, e eis o X da questão, seriam idênticas especialmente às do outro ramo longo. Isso porque, afinal de contas, os ramos longos estão onde há o maior número de mudanças. Com um número suficiente de mudanças evolutivas, as que enganosamente ligam os dois ramos longos eclipsarão o verdadeiro sinal. Baseada em uma contagem simples do número de mudanças, a parcimônia, de modo equivocado, agrupa junto os terminais de ramos mais longos. O método da parcimônia leva os ramos longos a atrair erroneamente uns aos outros. O problema da atração de ramo longo é uma dor de cabeça considerável para os taxonomistas biológicos. Ele aparece sempre que as convergências e reversões são comuns e, infelizmente, não podemos esperar evitá-lo examinando mais texto. Ao contrário, quanto mais texto examinarmos, mais semelhanças errôneas encontraremos e mais forte será nossa aposta na resposta errada. Dizem que tais árvores se encontram na zona Felsenstein, um nome que soa perigoso, mas na verdade foi dado em honra ao ilustre biólogo americano Joel Felsenstein. Por azar, os dados de DNA são particularmente vulneráveis à atração de ramo longo. A principal razão é que no código do DNA existem apenas 4 letras. Se a maioria das diferenças são mudanças de uma só letra, é extremamente provável ocorrer mutação independente da mesma letra por acidente. Isso arma um campo minado de atração de ramo longo. Nesses casos, precisamos de uma alternativa à parcimônia. Ela vem na forma de uma técnica conhecida como análise de verossimilhança, que vem ganhando a preferência na taxonomia biológica. A análise de verossimilhança usa ainda mais capacidade de computação do que a de parcimônia, porque agora os comprimentos dos ramos são importantes. Assim, temos um número muitíssimo maior de árvores para analisar, porque além de examinar todos os possíveis padrões de ramificação, precisamos também investigar todos os possíveis comprimentos de ramos, uma tarefa hercúlea. Isso significa que, apesar de serem engenhosos atalhos, os computadores atuais só podem lidar com análises de verossimilhança que envolvam números pequenos de espécies. Verossimilhança não é um termo vago. Ao contrário, tem significado preciso. Para uma árvore de uma forma específica, lembrando-se de incluir os comprimentos dos ramos, de todos os caminhos evolutivos possíveis que poderiam produzir uma árvore filogenética com a mesma forma, apenas um número muito pequeno geraria precisamente esses textos que agora vemos. A verossimilhança de uma dada árvore é a ínfima probabilidade de se chegar aos textos existentes reais em vez de a qualquer um dos outros textos que poderiam ter sido gerados por uma árvore desse tipo. Embora o valor da verossimilhança para uma árvore seja minúsculo, ainda assim podemos comparar um valor minúsculo com outro como uma forma de avaliação. Na análise de verossimilhança, há vários métodos alternativos para obtermos a melhor árvore. O mais simples é procurar por aquela com maior verossimilhança, a árvore que é mais verossímil.